Atrasando lá, atrasa aqui, atrasando em qualquer lugar, pode cair, pode subir, pode vir. Enquanto nós constrói o castelo na lama, tem quem fica olhando com um olhar de bacana. Essa rima é construtiva, um trator de homicídio. Escute esse rap aqui, quem fala é seu amigo. Enquanto nós constrói o castelo na lama, tem quem fica olhando com um olhar de bacana. Essa rima é construtiva, um trator de homicídio. Escute esse rap aqui, quem fala é seu amigo. Vida dura é foda, só que os guerreiros não se incomodam. Nós tá aqui, então fazer o quê? O que a vida tem pra dar, eu não vou escolher. É foda os problemas quando vem. Vem de montão, sem esquema, sem um real no bolso, vai passar mal. Vai ver que o chão que pisa é real. Os boy, quando acorda de manhã, é café Nescau. Fartura e tal, desigualdade até o osso, é o que nós come no almoço. Uma criança chorando de fome, enquanto o governo rouba e come. Enquanto minha família passa fome, meu coração dói quando as pessoas fala que eu não presto. E ainda mais um boyzinho pagando de carro na rua dos prédios. Eu fico fudido, ó, me chama atenção. Quando falam de mim, eu sinto a sensação de maldade no ar, sinto alguém me julgar. Quando eu subo pra ter alguma coisa, ninguém me apoia, ninguém dá força. Enquanto nós constrói um castelo na lama, tem que ficar olhando com um olhar de bacana. Essa rima é construtiva, um trator de homicídio. Escute esse rap aqui, quem fala é seu amigo. Enquanto nós constrói um castelo na lama, tem que ficar olhando com um olhar de bacana. Essa rima é construtiva, um trator de homicídio. Escute esse rap aqui, quem fala é seu amigo. Aqui na terra, você planta, você colhe. Cuidado com a maldade, ela te escolhe. Eu já ouvi falar, não foi uma, duas vezes. O herói sempre morre, irmão. A cor do sangue prega a igualdade, mas os vermes não enxergam a maldade que há nos olhos do covarde. Quando você precisa de uma força, a maldade te engole, te presente, te dá uma forca. Não interessa o que você fala, eu não quero me ver jogado na lama. Eu conheço a confiança, você usa e abusa e perde as esperanças. Não importa o que falam, não, de minha vida o que importa é que eu não tô na sua mira. Eu tô nessa guerrilha, pulando o obstáculo, fazendo a minha rima. Eu vejo os boys se mordendo de raiva. É, e se vocês não têm o poder da palavra, o que eu falo é pra me escutar, não pra me zombar. Serve como um cobertor pra te esquentar. É como dar fome e se alimentar. É como sentir raiva e não tretar. É como sentir amor e se apaixonar, e pelo mal não se entregar. É como cansar e não parar de lutar pra conseguir o que quer. Calejar os pés na selva de pedra é subir o morro sem olhar pra trás. Desacreditar? Então, vocês é capaz. Queria um dia dormir e quando acordar ver tudo mudar. Cada qual no seu qual, cada arma no seu lugar. Queria abrir os olhos e enxergar, ver os mano trocando ideia sem maldade no olhar. E a humildade reinar, ladrão. Mas aí, família, enquanto eles tentam nos afundar, nós tem um corre pra fazer se levantar, né não? Enquanto nós constrói um castelo na lama, tem quem fica olhando com um olhar de bacana. Essa rima é construtiva, um trator de homicídio. Escute esse rap aqui, quem fala é seu amigo. Enquanto nós constrói um castelo na lama, tem quem fica olhando com um olhar de bacana. Essa rima é construtiva, um trator de homicídio. Escute esse rap aqui, quem fala é seu amigo. Aqui quem fala é seu amigo. Escute esse rap aqui, quem fala é seu amigo. Escute esse rap aqui, quem fala é seu amigo. Escute esse rap aqui, quem fala é seu amigo. Escute esse rap aqui, quem fala é seu amigo. Escute esse rap aqui, quem fala é seu amigo. Escute esse rap aqui, quem